manifestação. O povo protestava contra a exploração. Diziam em voz alta, abaixo a repressão. No coro organizado, diziam-se explorados. Você já é marabão, tenha compaixão. Jogue isso no chão, chute ao milhão. Você tem essa farda, não passa de coitado. Não passa cidadão, é mais um explorado. Tenha compaixão, jogue tudo no chão, chute ao leão. Você tem essa farda, não passa de coitado. Não passa de cidadão, é mais um explorado. Mas de vezes vai fugir. Os guardas começaram a espancar. O povo revoltado reagiu. O caos tomou conta do lugar. Abaixo a repressão, um coro organizado, diziam-se explorados. Você